mususoli masia ya buzali samida yo kati na mutema ndelo kula businangai awa na sena moyo nyoso yo kuma ponanga pe yo yo sala ponanga yango ndi mutema esopi lokola luyimbo ya lelo libusu ya kiti ya ngulu yamba yango na esengo motema ebombi ekokite ekomi kokima na maloba ebunji makasi kati ya moto ebongwani ekomi loyembo Nabosalisamina yo nazwi esengo nabungisa undakala Nabosalisamina yo nazwi kimya nazangaka na mokili Olaka koyanola pe kolakisanga mabomba mina ebate yo Nyonso mpona zakati na yo Nalisolo na biso mibale okomelaka ngai eloko te yo Nyonso zwana tata olakisanga yo Maninga, unitula ma, unitula nga moninga na yo Nyoso pona zakati na yo Esama kongo ya sika kusa tukashi na yo Karone na sima mipona siko Mukoma ya sika bopeni nanga Yende iloba na kongo Kuma moto nesengo yesu we Kuma moto nesengo libela na yo yesu we Sipa nedele ilo papa Masia yesu nasa Masia nanga Kuma esi kabo peni nanga Yesu nanga Nosopo na zakati na yo Yaya opesa nga kumwa sika yesu we Nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, nosso coração, n